cidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que esperam. Esperam em ti, Senhor. Esperam.